tem se empenhado nessa tarefa da formação, sensibilização e mobilização de gestores e gestoras públicas para que em seus municípios, em suas cidades, implementem, sensibilizem o gestor maior de seu município ou do seu estado para que se implante e crie leis de políticas públicas de economia solidária, que se criem leis de economia solidária. E nessa tarefa estamos todos juntos, se cumprirmos realmente o nosso papel, cada um dentro da sua entidade, da sua atuação. Todos temos que estar juntos nessa tarefa de efetivar a economia solidária no estado de São Paulo como uma política pública. E todos temos que estar nos empenhando nessa tarefa. E que todos estejamos juntos por um conselho estadual, por regulamentação dessa lei, pelo fortalecimento das SENAIs, pela Lei da Economia Solidária Brasileira a nível nacional, por uma nova sociedade justa, solidária, plural e sustentável, e pelo direito ao trabalho social. Economia solidária! Vamos para a Yolanda. Vamos lá, Yolanda. Eu falei, Yolanda, eu vou falando de novo.